no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. E ação! Vamos falar um pouquinho sobre cinema, hein, Mariana? Traz a pipoca! Sim, todos os meses na cidade acontece o Cine Faísca, projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Com o propósito de trazer momentos de lazer, o Cine Faísca também pensa na importância da reflexão crítica. Aliado ao grupo Mineração do Outro, a discussão de capitalismo e marxismo está presente nas escolhas dos filmes e nos debates promovidos a cada sessão. Catiúça Bertolo, coordenadora do projeto, nos conta um pouco mais sobre isso. O marxismo é a perspectiva teórica, filosófica, que orienta a profissão de serviço social hegemonicamente na sua intervenção. Por isso, o programa tem essa referência teórica, ou seja, está alinhado aos preceitos da profissão no qual se vincula, prioritariamente, que é o serviço social. Como acrescenta Catiúça, o Cine Faísca possui relevância social para a cidade de Mariana. Traz questões latentes, seja questões mais particulares da região aqui, porque, por exemplo, já foi exibido no ano passado filmes como Ganga Zumba, filmes como Chico Rei, filmes como Narradores de Javé. Especialmente esses três eu referencio, pois eles trazem questões muito latentes aqui para a região mesmo. A questão de raça, a questão do rompimento da barragem, dentre outras questões. Mas todos os filmes escolhidos trazem uma mensagem humano genérica. Por isso, eles têm uma relevância, sim, para todos, independente da cidade onde for passado. A atuação do Cine Faísca também auxilia estudantes em suas disciplinas, como conta a aluna de serviço social Isabela Rocha. Sim, o Cine Faísca ele auxilia na didática da disciplina de serviço social por ter um olhar assim, crítico, por dialogar com o marxismo, com Lukács, que são autores que a gente trabalha e estuda muito no serviço social. Acho que assim, esse olhar crítico que nos é proporcionado, esse contato com esses autores, por meio dessas filmografias, elas auxiliam não só o nosso curso de serviço social, mas como outros também. Se você gosta de cinema e de pensar fora da caixinha, o Cine Faísca é uma excelente opção. Se interessou? Então fique por dentro. facebook.com/mineração-do-outro. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.